2500 agora que eu tô começando a curva. É, tio, o senhor começou a curva 2 milhas atrás. Circulou aos 13 e chama o controle de 198. 198, tá bom. Só pra tua informação, amigo, tô passando por 120 agora. É, o rumo da pista é 101, então o máximo que eu tô defasado é 19 milhas. Aqui, certo. Salvador, abjet 5797. 5797, contato radar cruzando 5000, suba 340. Vira a sessão 340, 5797. Será que o menos 5 autorizado para o feedback acionar? Chama o táxi. Salvador, Juliette, Romeu? Obrigado. É uma solicitação de pushback e rebox da posição 4, Piper 3, para a posição 3, Piper 1. Autorizado início de pushback e rebox, me chamo para ingresso na parte principal, Web Juliette, Romeu. Afirmativo, chamarei. web 5896 para o táxi, com 135 a bordo, 3 horas e 6, alternando galeão. 5896 livre táxi até o ponto de espera, aquecimento 1011, reporte pronto. Boa tarde, bom, bom, espera. Muito bom dia, Landjet 5808, estamos com o hotel nível 340 com destino ao aeroporto de Goiânia. Para Goiânia, autorizado 340, via Pesolu 17, primeira aerovia, decolada pista 10, primeira curva direita, subida gole, transição fito, controle 199 decimal 8, transpondo 5595. Está autorizado 340, com destino ao aeroporto de Goiânia, a saída é agora, transição fito, via Pesolu 17, de acordo com o plano. 10 é a pista de decolagem com a primeira curva direita, 119.8 controle, transporte web 5808. Web 5808, apenas confirmando 5595 transponder, Santora, playback será. Afirmativo 5595, está no portão 10, chamar para o push, acionamento, web 5808, obrigado. Salvador, Juliette, Romeu, pronto para ingresso, Tatiana. Ingresso aposta a termo, novidade de Rafael. Afirmativa, aposta aí. Web 5896, linha e decola, posição 0, vento no 20 graus, 7 graus. Usando 200 o WebJet 5797. Chame agora o centro 1251. 1251 ou 1258, confia. 1251. 51, acima, obrigado, 577. Bom, 804, bom dia, senhora, identificação, desça para 2.000 pés, chegada a Mons. Identificando para 2.000 pés, chegada a Mons, 5896 decolando os 23, transfere 19 decimal 8. W8, boa. Possível, Juliette Romeu. É só uma retificação, a solicitação é para ponte 1 do pátio 1, ok? Eu solicitei ponte 3, é ponte 1, ok? Ok, ciente, é ponte alterno do portão 1. Afirmativo. 340 autorizado, se possível vou a direto da El Leda. Autorizado Leda. Muito obrigado. Bom dia, 995, desça para 2000 pés, chega da Boncha, ajuste no 09. Salvador, Juliette, rondeu, por favor, considere técnico de reboque a partir de agora. Ok? Obrigado, boa. Salvador, F5808, pronto para o táxi, com 9-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna com fim. 898, livre táxi até o ponto de espera, altímetro 1011, reporte pronto, no ponto de espera. Reporte era pronto, ponto de espera, F5808. Então, tá. chame agora Recife, frequência 1251. 1251, 580. Caso negativo, retorne. Certo. Salvador, F508, ponte esquerda 10, pronto para decolagem. 508, a linha ainda está 1-0, gente 1-0, graças a Deus. A linha decola 1-0, gente 508. Gol 995, reduza para 2109. Gol 804, autorizado ILS. Autorizado ILS, gol 804. 08, decola 233, transfere 199, décima 80, Paulo. Bom dia, Paulo. Controle, WebJet. 5... 808, na sua escuta. 5808, bom dia, contato radar, Suban 340. 340, pode ir voar direto em volta? Autorizado. Obrigado. Chegada Bonf, desce para 2 mil pés, ajuste no 09. Chegada Bonf, confirmando a descida, 2 mil. 2 mil pés. É, 2 mil pés, na planta na coxa, estou levando. Gol 995, reduza para 1709. Reduzindo 995. Estou passando dona Gol 1804. 1804, torre 18-6. Meia, bom dia, obrigado. Gol 995, autorizado ELS. Autorizado ELS, 995. Salvador, bom dia, Gol 804, GLS, trem embaixo travado, pessoal. Gol 804, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Pouso no zero, Gol 804. dia, desça para 3 mil pés, chegada Bons. Objeto 5808, chame Recife 1260. Recife 1260, obrigado. Verificado, está no voo 995. 995, torre 186. Gol 7 no 5 indicado. Gol 607, reduza para 250. Olá, Salvador, bom dia, o gol 995. 897, bom dia, sua identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés, reduza para 250 nós. Solo 41, no táxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 3, voo no 804. Voo no 995, pista livre. Vento 120 grau 79, pouso autorizado. Pouso, voo 995. Salvador, bom dia, até 3171, só que a gente tem informação até.